Extreme Talk. Hotel, boa noite, chegada Mari. Ajuste 1019, chame no ponto hotel de descida, aguarde o ILS Taxi Rio 10. É, descida Mari, está muito alto descida para o X-Ray 10. Se mantenha 3000 pés, 1019 ajuste. 3019, o Mike Terra Hotel. Autorizado o táxi, via Pátio Índia, ajuste 1019, chama no ponto de espera pronto, confirma os dados. Vou conseguir copiar, ok? A transmissão é muito ruim, só entendi 4 horas e 91, confirma? 9291, seu rádio tá ruim. Alto e claro agora. É, 92, 4 horas, não tem ano, Galeão. Eu ativo, chama no ponto de espera. Autorizado, alinhar e decolar, 150 graus, 08 nós. Oxiné 62 segundos. Autorizado na 9, chame táxi. Terra Hotel, desça para 2000. Autorizado LS XR, reporte localizador. 2000, assustará localizador, ou... Terra Hotel. Uno aos 34 no 20 decimal 8. Decimal 208, bom dia. Dois, bom dia, Xanera, linha 251. Xanera 251, saída da El, sub mantém nível 360, vigi na Serra da. 360, linha 251. Leviathan Mike X-Ray Fox na posição número 14. Confirme no pátio 3. Na remota 14, solicitar o Leviathan de rebote para o pinga de número 6, dúvida. Aguardo. Autorizado TAM via pátio Índia no ponto de espera, chama pronta, ajuste no 019. Estabilizou, atualizou com a pista. Okay, complete o sinal ILS, chame a torre, 118.6, Mike Zero Hotel. 118.6, muito obrigado. Torre, muito bom dia, Papa Romeo, Mike Zero Hotel. Mike Zero Hotel, check train, corrigindo, é fixo, reporte... Na final de 3 milhas, o Mike já está certo. Gente, está visual com a pista, cruzará 3 milhas, o Mike já está. Aeronave da Tana remota, está autorizado iniciar o reboque. Positivo, X-Ray Fox. Mike, seu hotel após o pouso vai liberar a parte 3? O Mike, seu hotel segue para Bata. Para Bata, ciente. Bata é a parte 5, né? A Bata é, fica ali próximo ao pátio 4, do, na outra pista. Ah, tá ok. Oi, Salvador, muito bom dia. 767-4-5, posição 10 para Guarulhos, para 4. Só um instantinho, cópia, 6749. Max Serra Hotel, 3 milhas. Livre pouso no 0, 150 graus, 109, Max Serra Hotel. Livre pouso, Max Serra Hotel. Canal 6251, passa nível 160, chame o centro em 12511, alterna 13325. Recife 1251, alterna 3325, bom dia. Bom dia. Ok, o TAM aí para reboque, confirme quanto tempo mais para iniciar. Exato momento, só estamos removendo o caldo. Três, três, nove, nove, mantém posição. Ok, em então o reboque aguarda só mais um instante aí, que tem uma aeronave que vai passar a retaguarda prosseguindo pra Bata, ok? Aguarde só mais um instante. Oi, tio. .3399 após o tráfego sobre a cabeceira, agora ali mantém. Hotel no Solos 42, libera a direita, Alfa, Juliette, contorna os portões, Lima, Mike, chama na Quebec. Alfa, Juliette, então, 3399 tem pista livre, 150 graus, 089, autorizado a decolar. Web 5714. Galeão autorizado 340, Apesulo 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, pois conforme. Dael, Leda Bridge, 1208, 5021. Autorizado Galeão. 3399 aos 45208. 208, 3399, obrigado. Trolho, bom dia, tá 3399, passo a 2000, saída da El, Leda. 3399, sub, manter a 360, perfil da El, vigilância radar. Vigilância 36 da El, 3399. Aeronave da TAM para reboque, o Caravan está ingressando no pátio agora, assim que passar a retaguarda está autorizado o seu reboque. Positivo, grato. Ô meu Golf, chame na 118.6. Ô meu Golf para barreiras, aguarde cópia. 6749, cópia. 340 Guarulhos, Dael, Leda, Bridge, após Bridge voa P Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, Trive e após conforme. 120 decimal 8, 50 1 meia, o transponder. Sente autorizado Guarulhos, Dael, Leda, Bridge, após a P Zulu 1 meia, Bravo Hotel Zulu, Trive, após rota conforme um plano. 120 ao controle, 50 1 meia, no transponder, vai 7649. Correto, vai chamar para o pronto, vai sair para trás. Meu Romeu, o Golf confirmado decolagem no 7, confirma o estacionamento. Afirmativo, decolagem 35, confirmando o Aerostar. Está autorizado barreiras 240, decolagem então da 35, saída Momo, 1208, 50 no 5, seu transponder. No 5, chame pronto. Torre o objeto 6749 na posição 10, para o flashback de acionamento. 10 livre, chame táxi, corrijo. Corrijo, aguarde um instante, já vou liberar seu puxo. Tem, está na guarda, está estacionado. Salvador, bom dia, FGF 5898, direito de suficiente da informação voo, da autorização para conflito. Aguarde. O Maxi Hotel confirme... Está fazendo 180? Até o fim para a escuta. Para a escuta. O fim em posição? Eu estou seguindo a escuta do balizador aqui. Está ao lado da aeronave da TAM, é isso? Afirmativo. Ok, aí é posição remota no pátio, ok? Aí não é a bata não, confirma, vai ficar por aí mesmo ou vai prosseguir até a bata? Eu estou começando com o balizador aqui, já deixar aqui. Ok, porque tem uma aeronave aí no setor para puxar, ok? Então vou liberar o tráfego e aguarde instruções. Mantenha a posição aí na remota. Ok. O TAM vai aguardar mais um instante para reboque devido ao Web ter chamado para puxa, ok? Só mais um instante. O Web 6749 tem livre pushback, chame táxi. Tem pushback, chame táxi da 6749.